Silêncio, web 5899, agradeço a identificação de seu via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1014. Gente, web 5899, QNH 1014. No 805, chame o centro Recife em 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 1245, 2085, 1805. Boa. Estão 9.000 autorizado o final ILS X-Wave. Estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, X-Wave. Estão no zero, trabalhando de estágio 8.9.000. .062, desça via para 2.000 pés, QNH 1014, o azul 4062. Via 2014, azul 4062. Web 5899, desça para o nível 050. Amador, bom dia, boa noite. O gol 17114, centro da Bravo, autorização para Aracaju. 230, autorizado já, copia? Firmo. Ok, gol no 714, autorizado para Aracaju, nível de voo 230. Decola da 10, com curva à esquerda, subida pouca, transição Caju. Transponder é 5552, e o controle em 119.35, Cotejo. Autorizado 230, decola da 10, com curva à esquerda, saída pouca, então Caju. Transponder 5552, 1935, controle 1714. Correto, 714, chama pronto para o puxo acionamento no portão 5. Chamada, obrigado. Então, no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente autorizado, reportará estabilizado azul, 4062. Número 2, se possível iniciar a redução para 1909. Gente reduzido azul, 4062. Web 5899, DCV para 2000 pés, QNH no 014 e reduza para 2209. Gente, Web 5899. Estado, o Quenegão no 014, o vento 130 graus com uma dezena de nós, autorizado o pouso na 10. Pedro, o pouso no 0, no estado médio. Estabilizando na final, Campa Vista, azul, 4062. 4062, chame Torre Salvador em 1, no 8, decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Web 5899, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 5899, autorizado, ILS. 3520, DCV para 2000 pais, o QNH no 0, no 4. Boa noite, o azul 4062, complete a aproximação, é o número 2 para o curso. Cliente azul 4062. Gol no 896, seu solo aos 2-0. Por gentileza, agilize a liberação à direita. Prossiga na Alfa e chame antes da taxiway Juliette. Salvador no gol no 714, no 05, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, o Kenegão no 014, gol no 714. Autorizado, chama na táxi. Azul 4062, checando o trem, livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 9 nós, e o altímetro no 014. Min 14, baixo, travado, livre pouso 10, azul 4062. Web 5899, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Torre Salvador, boa noite, Web 5899, boa noite, Web 5899, complete aproximação, aguarde pista ali, fora o posto. Lá na direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, na 3, 4, 0, 2. Boa noite. 5899, está autorizado o pouso na 10, o altímetro no 0, no 4, o vento é de 120 graus com uma dezena de nós. Gente, me pôs bastante na voa, é 5899. Boa noite, tá. 9.6, aguarde um instante para ingresso no pátio principal. No 89.000, observe a aeronave da companhia puxando no portão 5. Assim que ele tiver completado o pushback, está autorizado seu ingresso via Juliette para a posição 02. 02 ou 05? Sua posição será 02. Agora observe a aeronave que está puxando no 5 para ele liberar aí a Juliette, ok? Aguarde um instante, está 3226. Eu tenho aqui o 370, copia? Copia 370. Ok, é só aguardar o pouso do web e depois eu pago a cópia completa. 714, pronto para o TAC, POB 152, 2 horas, Recife. Autorizado o táxi via Índia, chama no ponto de espera para a decolagem. Vim chamar a ponto de espera, o 714. Web 5899, seu solo aos 26. Livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 1010. Alfa, Juliette para o 1058 na Bravo. Portão 3226, pronto para a cópia. Pronto, Vanda. Portão 3226, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela APRA Zulu 10. Após a decolagem da cabeceira 10, fará curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa, transponder é 5556 e o controle 119.35, cotejo. Autorizado Natal 370, Upper Zulu 10, saída Puka, Zipa, decola 10, curva à esquerda, transponder 5556 e controle 119.35, 3226. Correto, tá 3226, chame pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar pronto. Pronto. 714, está autorizado a alinhar e decolar a 10, o vento é 130 graus com 9 nós. Vindo alinhar e decolar o 714. Paciente da alta. 1994, 350 para Maceió, copia? Copia. O gol no 994, autorizado para Marcione, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58 até Orágua, pois direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Puka, transição Caju, transponder ao 5561 e o controle em 119.35, contexto. Autorizado Marcione, 350, pela Upper Whisky 58, Orágua, DCT. A decola da 10 com curva esquerda, saída Puka, Caju, transponder 5561 no controle 119.35. Correto, cotejamento, chame pronto para o acionamento. A informação atualizada é a Charlie. Presidente, chamada pronto, Charlie. Uno 994, é o sol? Uno 994. Apenas corrigindo, chame em 118.6 para o acionamento, ok? Ok, chamada em 118.6. Já 3520, já o localizador, está com a pista ali. 3520, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 8.6, já 3520. 1935, boa noite. 1935 no 714, obrigado. Salvador, é o TAM 3520. Tá 3520, boa noite, avistado, é, cheque o trem, o Kenegal no 014, o vento 130 graus com 9 nós, autorizado o pouso na cabeceira 10. Ok, senhor pouso, autorizado, cabeceira 10, TAM 3520. Chegou no 714, contato radar, suba para o nível 230 na saída PUCA. 230 na PUCA, do 714. Autorizado posicionamento 11, chama para o táxi. Oi, eu vou... 06, só um instante, cópia 390, Campina Grande. Dorala. Tá 3520, seu solo foi os 35, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque, sua Juliette. Tirando a pista, prosseguindo pela Alfa, chamará na Juliette o 3520. Uno 994 para o posto de estacionamento na 7. Uno 994, aguarde um instante para o posto de estacionamento. Agora. Porto 96, aguarde o número 2 para a Codum. Salvador, Altan 3226 para o táxi, altera na Fortaleza, 3 horas de autonomia, 104 agora. Autorizado, táxi contornando o pátio 1 após Índia para o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. Meio 14 e o TAT 3226. Pátio 1, entra em forma pronta, 3226. O Gol 994, coordenei com a equipe de solo, assim que o TAN tiver taxiado a cauda, tá livre, puxe, chama para o táxi. Assim que o TAN passar, tá livre, o Gol 994, camará. Gol 606, na escuta, para a cota. Gol 606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela APA Zulu 10 até Neuma, após direto. Decola da 10, curva direita. Perdão, curva esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é 5564 e o controle em 119.35 o Cotege. Correto, no 606, chama pronto para o push e acionamento no 3. Gol 896, na escuta. O TAN 3520, observe a aeronave da companhia livrando o pátio após ingresso via Juliette para o